caralho, caralho, caralho, caralho. Ai, DJ, toca pescuzão, ouvi. Acabou a paz, acabou a palhaçada. Acabou a paz, acabou a palhaçada. Fiquei tentado. Você vai se arrepender. Caralho, caralho, caralho. Ai, DJ, caralho. Toca pescuzão, ouvi. Acabou a paz, acabou a palhaçada. Acabou a paz, acabou a palhaçada. Fiquei quieta, vai tomar mala. Toma, toma, toma, só grave na cara. Toma, toma, toma, rajada na cara. Toma, toma, toma, só grave na cara. Não entra não, que você vai se arrepender.